te vejo com o coração, te sinto quando vejo, te toco na minha canção. Não tem nenhuma explicação, te espero no silêncio da pausa do meu pensamento. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver todo dia, todo dia. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver. Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa, mas eu não sei esperar tanto tempo assim. Tá frio sem um abraço, perdido no espaço. Sou eu sem você, você sem mim. Vem que a noite é longa e eu te espero. Vem, traz seu abraço, do resto eu me encarrego. Querendo te ver todo dia, todo dia. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver. Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa, mas eu não sei esperar tanto tempo assim. Tá frio sem um abraço, perdi. Você, você sem mim. Vem que a noite é longa e eu te espero. Vem, traz seu abraço, do resto eu me encarrego. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver todo dia, todo dia. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver. Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa, mas eu não sei esperar tanto tempo assim. Resto eu me encarrego.